Ficheiro 18. 24. Regressei à escola. Fui absorvida pelos ritmos torturantes que os professores nos impunham. Muitos dos meus colegas começaram a desistir e a turma a reduzir-se. Gino teve insuficientes em tudo e pediu-me ajuda. Tentei ajudá-lo, mas na verdade ele só queria que eu deixasse copiar os trabalhos de casa. Deixei-o copiar, mas era preguiçoso. Mesmo quando copiava, não prestava atenção. Não se esforçava para compreender. Alfonso, embora muito disciplinado, também estava em dificuldades. Um dia desatou a chorar durante o interrogatório de grego, o que para um rapaz era considerado muito humilhante. Viu-se claramente que preferia morrer em vez de deitar uma só lágrima diante da turma. Mas não se aguentou. Ficámos todos em silêncio, muito perturbados, exceto Gino, que talvez devido à tensão ou pela satisfação de ver que também ao seu companheiro de carteira as coisas corriam mal, rebentou a rir. À saída da escola disse-lhe que por causa daquela gargalhada já não éramos namorados. A reação dele foi perguntar-me preocupado. Gostas do Alfonso? Respondi-lhe que simplesmente já não gostava dele. Gaguejou que mal havíamos começado, não estava certo. Como namorados, entre nós não acontecera grande coisa. Tínhamos dado um beijo, mas sem língua. Tentara apalpar-me o peito, mas eu zanguei-me e repeli-o. Pediu-me para continuarmos mais um pouco, mas mantive-me firme na minha decisão. Já sabia que não me custava nada deixar de ter a companhia dele na ida para a escola e no regresso. Poucos dias depois do meu rompimento com Gino, Lila confidenciou-me que recebera duas declarações quase ao mesmo tempo, as primeiras da sua vida. Uma manhã, quando andava a fazer as compras, Pasquale fora ao seu encontro. Vinha sujo do trabalho e muito agitado. Disse-lhe que andava preocupado porque nunca mais a vira na sapataria e pensou que estivesse doente. Mas agora que a encontrava de boa saúde, estava feliz. Porém, enquanto falava, não mostrava felicidade nenhuma no rosto. Interrompeu-se como se estivesse a sufocar e, para libertar a garganta, quase gritou que gostava dela. Amava-a tanto que, se ela estivesse de acordo, ia falar imediatamente com o irmão, com os pais, com quem fosse preciso, para um compromisso sério. Ela ficara sem palavras. Durante alguns minutos pensou que ele estivesse a brincar. Tantas vezes eu lhe dissera que Pasquale andava de olho nela e nunca acreditara. Mas afinal ele ali estava, num lindo dia de primavera, quase com as lágrimas nos olhos, a suplicar-lhe, a dizer que a vida para ele perderia todo o valor se ela dissesse que não. Como eram difíceis de deslindar os sentimentos de amor. Lila, com muita cautela, sem nunca dizer que não, encontrara as palavras para o rejeitar. Disse-lhe que também ela gostava dele, mas não como se gosta de um namorado. Disse-lhe também que lhe seria grata para sempre por todas as coisas que ele lhe explicara. O fascismo, a resistência, a monarquia, a república, o mercado negro, o comandante Lauro, os neofascistas, a democracia cristã, o comunismo. Mas comprometer-se com ele, não. Nunca se comprometeria com ninguém. E concluíra: gosto de todos vós, do António, de ti, do Enzo, como gosto do Rino. Pasquale então murmurara: mas eu não gosto de ti como gosto da Carmela. Escapulira-se e voltara para o trabalho. E a outra declaração? Perguntei-lhe com curiosidade, mas também um pouco ansiosa. Nunca terias imaginado. A outra declaração viera de Marcello Solara. Ao ouvir aquele nome, senti uma pontada no estômago. Se o amor de Pasquale era um sinal de como Lila era capaz de agradar, o amor de Marcello, um rapaz bonito, rico, com automóvel, duro, violento, camorrista, habituado, portanto, a ter as mulheres que queria, era aos meus olhos, aos olhos de todas as raparigas da minha idade, apesar da má fama que tinha, ou talvez também por causa disso, uma promoção. A passagem da rapariguinha magricela, a mulher capaz de vergar a si qualquer um. E como aconteceu? Marcello ia ao volante do 1100, sozinho, sem o irmão, e viu-a quando regressava à casa pela rua larga. Não encostara ao carro, não falara com ela através da janela. Deixou o carro no meio da rua, de porta aberta, e aproximou-se dela. Lila continuou a andar, ele atrás. Suplicou-lhe que lhe perdoasse a maneira como se comportara tempos atrás, admitindo que ela teria feito bem em matá-lo com o trinchete. Recordou-lhe, emocionado, como tinham dançado bem o rock na festa da mãe de Gioglia, sinal de que podiam acertar bem o passo um com o outro. Fizera-lhe muitos elogios. Como tu cresceste! Que lindos olhos que tens! Que bonita que és! Depois contou-lhe o sonho que tivera nessa noite. Ele pedia-a em casamento, ela dizia que sim, e ele oferecia-lhe um anel de noivado idêntico ao da avó, que tinha um engaste com 3 diamantes. Lila finalmente falara, continuando a andar. Perguntou-lhe: nesse sonho eu disse-te que sim? Marcello confirmou e ela respondeu: então foi mesmo um sonho, porque tu és um animal. Tu e a tua família, o teu pai, o teu avô, o teu irmão, e eu nunca te diria que sim, mesmo que digas que me matas. Disseste-lhe mesmo assim? Disse-lhe ainda mais. O quê? Quando Marcello, ofendido, lhe respondera que os seus sentimentos eram muito delicados, que dia e noite só nela pensava com amor e por isso não era um animal, mas alguém que a amava, ela retorquira que se uma pessoa se comportava como ele se comportara com Ada, e se essa mesma pessoa, na noite da passagem do ano, se punha a disparar contra outras pessoas com uma pistola, chamar-lhe animal era ofender os animais. Marcello percebera finalmente que ela não estava a brincar, que na verdade o considerava muito menos do que uma rã, do que uma salamandra, e ficou imediatamente deprimido. Murmurara baixinho: foi o meu irmão que disparou. Mas ao pronunciar esta frase, compreendeu logo que depois disso ela o desprezaria ainda mais. Verdade pura. Lila apressou o passo e quando ele ainda tentou segui-la, gritou-lhe: vai-te embora! E começou a correr. Ele parou, como se não soubesse onde estava e o que havia de fazer. E depois voltou para o Melissain de cabeça baixa. Tu fizeste isso ao Marcello Solara? Sim. És doida. Não contes a ninguém que o trataste assim. Naquele momento pareceu-me uma recomendação supérflua. Disse aquilo só para mostrar que a história dela era importante para mim. Lila, por natureza, gostava de falar e de fantasiar acerca dos factos, mas não era de mexericos, ao contrário de nós, que estávamos sempre a mexericar. E, de facto, do amor de Pasquale falou só a mim. Nunca me constou que tivesse contado a mais ninguém. Mas a respeito de Marcello Solara, contou a toda a gente. Encontrei Carmela que me disse: soubeste que a tua amiga disse que não ao Marcello Solara? Depois foi Ada que me disse: nada menos, a tua amiga deu uma nega ao Marcello Solara. Pinuccia Carracci, na charcutaria, segredou-me ao ouvido: é verdade que a tua amiga disse que não ao Marcello Solara? Até Alfonso me disse um dia na escola, estupefacto: a tua amiga disse que não ao Marcello Solara? Quando vi Lila, disse-lhe: fizeste mal em dizer a toda a gente. O Marcello vai ficar furioso. Ela encolheu os ombros. Tinha muito que fazer com os irmãos, a casa, a mãe, o pai, e não se deteve muito tempo a falar. Desde a noite da passagem do ano, dedicava-se só às tarefas domésticas. 25. E era mesmo assim. Durante o resto do ano escolar, Lila desinteressou-se completamente daquilo que eu fazia na escola. Quando lhe perguntei que livros ia buscar à biblioteca, o que andava a ler, respondeu com despeito: já não vou lá buscar nada, os livros fazem-me doer a cabeça. Eu, porém, estudava, e ler tornara-se um hábito agradável. Mas tive de reconhecer que desde que Lila deixara de me pressionar, de se antecipar a mim no estudo e nas leituras, tanto a escola como a biblioteca do professor Ferraro tinham deixado de ser uma espécie de aventura, tornando-se simplesmente uma coisa que eu sabia fazer bem e pela qual era muito elogiada. Apercebi-me claramente disso em 2 ocasiões. Uma vez fui buscar livros à biblioteca com o meu cartão todo preenchido com empréstimos e devoluções e o professor primeiro congratulou-se com a minha assiduidade, depois perguntou-me por Lila, lamentando muito que ela e toda a família tivessem deixado de ir buscar livros. É difícil explicar porquê, mas aquela lamentação fez-me sofrer. Pareceu-me a prova de um verdadeiro interesse por Lila. Algo muito mais profundo do que os louvores pela minha regularidade de leitora assídua. Veio-me à ideia que mesmo que Lila só tivesse ido buscar um livro por ano, teria deixado nesse livro a sua marca. e o professor senti-la-ia no momento da devolução. Ao passo que eu não deixava marcas. Eu representava apenas a persistência com que ia somando um livro a outro livro, desordenadamente. A outra ocasião teve a ver com a rotina escolar. O professor de letras trouxe as composições de italiano corrigidas. Ainda me recordo o tema. As várias fases do drama de Dido. E enquanto geralmente se limitava a dizer duas palavras para justificar o meu 8 ou 9 habitual, naquele dia elogiou-me com eloquência diante da turma. E só no fim revelou que me dera nada menos do que 10. No final da aula chamou-me ao corredor, verdadeiramente admirado com a maneira como eu desenvolvera o tema, e quando o professor de religião apareceu, deteve-o e resumiu-lhe, cheio de entusiasmo, a minha composição. Dias depois, constatei que Gerassi não se limitara ao padre, fizera circular esse meu trabalho pelos outros professores também, e não só os da minha secção. Alguns professores do liceu agora sorriam-me nos corredores, faziam-me até comentários. Uma professora do primeiro A, por exemplo, a professora Galiani, muito considerada, e que todos evitavam por ter fama de ser comunista, e porque em duas penadas era capaz de deitar por terra qualquer argumentação mal fundamentada, dirigiu-se a mim no átrio e entusiasmou-se sobretudo com a ideia, central no meu trabalho, de que se o amor for desterrado das cidades, a natureza benéfica das cidades transforma-se em natureza maléfica. Perguntou-me: o que significa para ti uma cidade sem amor? Um povo privado da felicidade? Dá-me um exemplo. Pensei nas discussões que tivera com Lila e Pasquale durante o verão e de repente senti-as como uma verdadeira escola, mais verdadeira do que aquela que eu tinha todos os dias. A Itália sob o fascismo, a Alemanha sob o nazismo, todos nós, seres humanos, no mundo de hoje. Sondou-me com acrescido interesse. Disse que eu escrevia muito bem, aconselhou-me algumas leituras, ofereceu-se para me emprestar livros seus. Por fim perguntou o que fazia ao meu pai e eu respondi: é porteiro na Câmara Municipal. Afastou-se de cabeça baixa. Aquele interesse da professora Galiani, como é natural, encheu-me de orgulho, mas não teve grandes consequências. E a rotina escolar voltou à normal. Por isso, o facto de eu, ainda no primeiro ano da secundária, já ser uma aluna com uma certa fama de excepcional, acabou por não me parecer importante. Afinal, o que é que isso provava? Provava, acima de tudo, que fora proveitoso estudar e conversar com Lila, tê-la como estímulo e apoio da minha aventura naquele mundo exterior ao bairro, entre as coisas, as pessoas, as paisagens e as ideias dos livros. Sim, dizia para comigo, claro que a composição sobre Dida é minha, a capacidade de formular frases bonitas é um dom meu. Claro que aquilo que escrevi sobre Dido me pertence, mas não foi elaborado juntamente com ela. Não nos estimulámos mutuamente, a minha paixão não cresceu com o calor da dela. E aquela ideia da cidade sem amor, que tanto agradara aos professores, não me viera de Lila, embora eu depois a tenha desenvolvido com as minhas capacidades? O que devia eu concluir disto? Fiquei à espera de novos elogios, que provassem as minhas capacidades autónomas, mas de Gerassi, quando marcou outro trabalho sobre a rainha de Cartago, Eneias e Dido, o encontro de dois fugitivos, não se entusiasmou, limitou-se a dar-me 8. Mas da professora Galiani recebia cordiais gestos de saudação e fiz a agradável descoberta de que ela era professora de latim e grego de Nino Zarratore, aluno do primeiro A. Senti uma necessidade urgente de atenção e apreço renovados. Tive esperança de que me viessem dele, pelo menos. Tive esperança de que a sua professora de letras me elogiasse publicamente, digamos, na turma dele, fazendo com que se recordasse de mim e finalmente me dirigisse a palavra. Mas não aconteceu nada. Continuei a entrevê-lo à saída, à entrada, sempre com o mesmo ar absorto, nunca um olhar. Uma vez cheguei mesmo a segui-lo pelo Corso Garibaldi e pela Via Casa Nova, na esperança de que reparasse em mim e me dissesse: olá, estou a ver que fazemos o mesmo caminho, ouvi falar muito de ti. Mas segui apressado, de cabeça baixa, e nunca se virou. Cansei-me, senti desprezo por mim. Deprimida, meti pelo Corso Novara e fui para casa. Fui avançando dia após dia, sempre preocupada em confirmar aos professores, aos colegas, a mim própria, a minha assiduidade e diligência. Mas, entretanto, crescia-me cá dentro um sentimento de solidão. Sentia que aprendia sem energia. Experimentei contar a Lila as queixas do professor Ferraro. Disse-lhe para voltar a ir à biblioteca. Também lhe disse que o meu trabalho sobre Dito fora muito apreciado, sem lhe contar o que tinha escrito, mas dando-lhe a entender que o sucesso, em parte, também era dela. Ouviu-me apaticamente. Talvez já nem se recordasse da nossa conversa sobre aquela personagem. Tinha outros problemas. Assim que lhe dei a oportunidade, disse-me que Marcello Solara não se resignara como Pasquale, continuava a andar atrás dela. Se saía para ir às compras, ele seguia, sem a incomodar, até à loja de Stefano ou até à carroça de Enzo, só para olhar para ela. Se se assomava à janela, via-o parado à esquina, à espera de que ela se debruçasse na janela. Andava enervada com aquela persistência. Receava que o pai desse por isso e, sobretudo, que Rino se apercebesse. Assustava a possibilidade de principiar ali uma daquelas histórias de homens que acabavam em cenas de pancadaria dia sim dia não no bairro. Havia muitas. O que tenho eu? Perguntava. Via-se magra, feia. Por que é que Marcello se fixara nela? Tem alguma coisa de doentio? Dizia. Leva as pessoas a fazerem coisas erradas. Repetia muito essa ideia. A convicção de ter feito mais mal ao irmão do que bem consolidara-se. Basta olhar para ele, afirmava. Desfeito o projeto da fábrica de calçado de Cerrulo, Rino continuava agarrado à mania de ficar rico como Solara, como Stefano, mais ainda, e não conseguia resignar-se ao trabalho cotidiano na oficina. Dizia à irmã, tentando reacender nela o velho entusiasmo: Nós somos inteligentes, Lina. Juntos ninguém nos leva a melhor. Diz-me o que havemos de fazer. Queria comprar um automóvel, um televisor e detestava Fernando por não compreender a importância daquelas coisas. Mas quando Lila mostrava que já não queria apoiá-lo, tratava-a pior do que uma serva. Talvez nem se apercebesse de como o seu feitio se deteriorara, mas ela, que o via diariamente, andava alarmada. Uma vez disse-me: Já viste como as pessoas quando acordam são feias, todas deformadas, não têm olhar? Na opinião dela, era assim que ele estava. 26. Recordo-me de que um domingo à noite, em meados de abril, saímos os cinco. Lila, eu, Carmela, Pasquale e Rino. Nós, raparigas, vestimos o melhor que pudemos e assim que saímos de casa pusemos batom e pintámos um pouco os olhos. Apanhámos o metropolitano, que ia muito cheio. Rino e Pasquale foram todo o caminho alerta ao pé de nós. Receavam que alguém nos apalpasse, mas não. Os nossos acompanhantes tinham caras muito perigosas. Descemos a Via Toledo a pé. Lila insistia em ir à Via Chiaia, à Via Filangieri e depois Via dei Mille até à Piazza Amadeo, zonas onde sabia que havia gente rica e elegante. Rino e Pasquale não concordavam, mas não sabiam ou não queriam explicar-se e respondiam só com rosmungos em dialeto e insultos a pessoas indeterminadas a quem chamavam janotas. Nós três unimo-nos e insistimos. Nesse momento ouvimos buzinar. Voltámo-nos e vimos o Milicém do Solara. Dos dois irmãos nem nos apercebemos de tão espantadas que ficámos com as duas raparigas que nos faziam adeus das janelas, Gigliola e Ada. Pareceram-nos bonitas, com lindos vestidos, belos penteados, lindos brincos cintilantes, agitando as mãos e gritando-nos saudações alegres. Rino e Pasquale viraram a cara. Carmela e eu, com a surpresa, nem respondemos. Lila foi a única que gritou qualquer coisa com entusiasmo e lhes fez adeus com gestos largos, enquanto o carro desaparecia na direção da Piazza del Plebiscito. Ficámos um bocado em silêncio. Depois Rino disse em voz baixa a Pasquale que desde sempre se sabia que Gioglia era uma puta e Pasquale concordou, sério. Nenhum deles falou em Ada. António era amigo de ambos e não queriam ofendê-lo. Mas Carmela disse muito mal de Ada. Eu senti sobretudo amargura. Passaram num relâmpago a imagem do poder, quatro jovens de automóvel, a maneira certa de saírem do bairro para se irem divertir. A nossa maneira era errada, a pé, mal arranjados, tesos. Deu-me vontade de voltar imediatamente para casa. Mas Lila, como se aquele encontro não tivesse acontecido, voltou a insistir que queria ir passear onde se encontravam as pessoas elegantes. Agarrou-se ao braço de Pasquale, gritou, riu, fez aquilo que para ela era parodiar uma pessoa fina, que é como quem diz. Saracoteou-se e desfez-se em grandes sorrisos e gestos lânguidos. Nós hesitámos um pouco e depois resolvemos secundá-la, exasperadas pela ideia de que Gioglia e Ada andavam a divertir-se num 1100 com os lindos irmãos Solara, enquanto nós íamos a pé na companhia de Rino, que remendava sapatos, e de Pasquale, que era pedreiro. Aquela nossa insatisfação, que naturalmente calámos, deve ter chegado por vias secretas aos dois rapazes, que olharam para nós, suspiraram e se deram por vencidos. Está bem, disseram, e entramos na via Chiaia. Foi como se atravessássemos uma fronteira. Recordo um passeio entre multidões e uma espécie de diversidade humilhante. Eu não olhava para os rapazes, mas sim para as raparigas, para as senhoras. Eram completamente diferentes de nós. Pareciam ter respirado outro ar, ter comido outros alimentos, terem-se vestido em qualquer outro planeta, terem aprendido a andar sobre fios de vento. Estava pasmada. Enquanto eu teria parado para olhar à vontade para vestidos, sapatos, o tipo de óculos que usavam, quando usavam óculos, elas passavam e parecia que não me viam. Não viam nenhum de nós. Não éramos perceptíveis ou éramos desinteressantes. E se por vezes o olhar lhes caía sobre nós, voltavam-se imediatamente para o outro lado, como se incomodadas. Olhavam apenas umas para as outras. Todos nós reparámos nisso. Ninguém se pronunciou, mas percebimos que Rino e Pasquale, mais crescidos, por aquelas ruas encontravam apenas a confirmação de coisas que já sabiam, o que os punha de mau humor, os tornava carrancudos, indispostos pela certeza de estarem num lugar que não era o deles, ao passo que nós, raparigas, só naquele momento fazíamos essa descoberta e com sentimentos ambíguos. Sentíamos-nos acanhadas e ao mesmo tempo encantadas, feias, mas também estimuladas a imaginar como nos transformaríamos se tivéssemos a possibilidade de nos reeducarmos, de nos vestirmos e de nos maquilharmos e de nos ataviarmos como deve ser. Entretanto, para não estragarmos a noite, reagíamos com risotas, ironizando. Tu alguma vez usavas aquele vestido? Nem que me pagassem. Eu usava. Valente, ficavas parecida com uma bola de berlim, como aquela que ali vai. E viste os sapatos? O quê? Aquilo são sapatos? Fomos até ao Palazzo Celemari a rir e a dizer piadas. Pasquale, que evitava de todas as formas estar ao pé de Lila, e quando ela lhe dera o braço se libertara de imediato, com bons modos, falava com ela, claro. Sentia um prazer evidente em ouvir-lhe a voz, em olhar para ela. Mas via-se que o mais pequeno contacto o perturbava. Talvez até fosse capaz de fazê-lo chorar. Caminhando ao meu lado, perguntou-me com sarcasmo. Na escola as tuas companheiras são assim? Não. Quer dizer que não é uma boa escola. É um liceu clássico, disse eu picada. Não presta, insistiu ele. Podes ter a certeza, se não há lá gente assim, não presta. Não é verdade, Lila, que não é bom? Bom, disse ela, e apontou para uma rapariga loira que vinha na nossa direção, acompanhada por um jovem moreno, alto, de pullover branco com um decote em V. Se não houver lá uma como aquela, a tua escola mete nojo, e desatou a rir. A rapariga estava toda de verde. Sapatos verdes, saia verde, casaco verde e na cabeça, e era principalmente isso que fazia rir Lila, um chapéu de coco como o de Charlot, também verde. A hilaridade dela contagiou-nos a todos. Quando o par passou por nós, Rino fez um comentário grosseiro sobre o que a senhora de verde devia fazer com o chapéu de coco e Pasquale parou, de tanta vontade de rir, e apoiou-se à parede com um braço. A rapariga e o acompanhante deram algum espaço e pararam. O rapaz de pullover branco voltou-se, mas um braço da rapariga reteve-o de imediato. Ele soltou-se, voltou para trás e dirigiu diretamente a Rino uma série de frases insultuosas. Foi num abrir e fechar de olhos. Rino derrubou-o com um soco na cara, gritando: O que foi que me chamaste? Não percebi, repete lá o que me chamaste. Ouviste, Pascal, o que ele me chamou? Nós raparigas passámos bruscamente do riso ao pavor. Lila foi a primeira a lançar-se sobre o irmão antes que ele pontapeasse o jovem caído no chão, puxando-o com uma expressão incrédula, como se mil fragmentos da nossa vida, desde a infância até aos nossos 14 anos de então, estivessem a compor uma imagem finalmente nítida, mas que naquele momento lhe parecia inverosímil. Empurramos Rini e Pasquale para longe, enquanto a rapariga de chapéu de coco ajudava o namorado a levantar-se. Entretanto, a incredulidade de Lila dava lugar à fúria desesperada. Enquanto afastava o irmão, lançava insultos ordinários, puxando-o por um braço e ameaçando-o. Rino continha-a com uma mão, com um riso nervoso na cara, e dirigindo-se a Pasquale. A minha irmã pensa que aqui se brinca, Pascá, disse ele em dialeto, com olhos de louco. A minha irmã pensa que quando eu digo que é melhor não irmos para um sítio qualquer, veste a pele de quem sabe sempre tudo, de quem percebe sempre tudo, como é hábito, e tem de ir por força. Uma pequena pausa para controlar a respiração e acrescentou. Ouviste o que aquele pedaço de esterco me chamou labrego? Labrego a mim? Labrego? E ainda sem fôlego. A minha irmã trouxe-me aqui e vai ver se deixo que me chamem labrego. Vai ver o que faço a quem me chama labrego. Calma, Rino, respondeu-lhe Pasquale alarmado, olhando para trás de vez em quando. Rino continuou agitado, mas baixou o tom de voz. Lila acalmou-se. Parámos na Piazza dei Martiri. Pasquale, virando-se para Carmela, disse em tom frio. Vocês agora vão para casa. Nós? Sozinhas? Sim. Não. Carmé não quer discutir. Vão-se embora. Não sabemos o caminho. Não mintas. Vai, disse Rino a Lila, tentando conter-se. Toma lá dinheiro, comprem gelados pelo caminho. Saímos de casa juntos e regressamos juntos. Rino perdeu de novo a paciência, deu-lhe um encontrão. Queres parar com isso? O irmão mais velho sou eu, tens de fazer o que eu digo. Mexe-te, vá, anda, não tarde a parte da cara. Vi que estava pronto para fazê-lo a sério, puxei Lila por um braço. Ela também percebeu que corria o risco. Vou contar ao papá. E eu ralado. Põe-te a andar, vá, pira-te. Nem o gelado mereces.